sofrimento e nada mais. Nem corpos jorrando sangue. É, rapaz, foi difícil, mas tô aqui. Drogas, crimes, homicídios, aí quase caí. Ressuscitei, não fui levado pela escuridão. Abri a minha mente, restaurei meu coração. Minha paz, Satanás, tentou roubar minha paz. Sangue na minha cara, me mostrou como é que faz. Ilusões, planos, sonhos verdadeiros. No sangue da guerra eu fui mais um guerreiro. Manchar a minha honra, jamais retroceder. Minha força, garra e fé, tenta a sorte pra tu ver. Minha mulher, minha família é tudo que eu tenho. Razão da minha vida, minha força e o desempenho. Várias vezes escapei com a corda no pescoço. Quase perdi a vida, pode crer, maior sufoco. Mas de várias vezes me arrastei como um cão. Tive perseverança e amor no coração. Graças a Deus sou firme como rocha. Minha força e minha coragem me abriram várias portas. Tô firme na rocha, guerreiro, prisioneiro, nunca mais vou ser quem faz o seu destino. Sofrimento, desespero e dor deixar pra trás. Não quero mais pro meu destino. O guerreiro de fé nunca desiste da guerra. Super-herói da favela, é o povo que vive nela. O sofrimento, a miséria entristece o coração. Os vira-lata sem rumo, louco de solidão. Bochecha na detenção, o dedo e o alemão. O jarrão, o hino e o cachorrão. Do brete de aluguel, dos tempos que foi cruel. Nas que é, mano amargo como fel. Andarilho do sereno, no escuro da madrugada. Lágrimas rolam dizendo tudo que fez deu em nada. Mó sufoco, tipo morrendo aos poucos. É hora de resistir, sobrevivi, tô aqui. Guerreiro, veste armadura, tamo junto nessa guerra. Gladiador leal, representando a favela. De irmão pros mulão da fundão, busque na vida razão. Se não tiver, sei não, mas já era, trutão. Tô vivão, tô firmão. Não há mais lágrimas, sofrimento e nada mais. Nem corpos jorrando sangue. E mesmo que eu esteja na peleia, gigantes, não vou permitir que eles derramem o meu sangue. A revanche vencedor de uma batalha. Exemplos que mostraram minha verdadeira glória. Um passado sombrio e um presente de vitória. Não fique aí parado esperando o inimigo. Tenha fé em Jesus Cristo, pois ele está contigo, amigo. Não há mais lágrimas, sofrimento e nada mais. Nem corpos jorrando sangue. Pois tudo ao seu redor, tu pode conquistar. Chegar sem timidez, com humildade, paciência, perseverança, valentia, força e resistência. Eu sabia, não seria nada, nada fácil. Eu sou guerreira, não recuo, não espero o fracasso. Juntei meus pedaços na fé, é assim que faz. Eu já falei demais e vou correr atrás, porque eu não faço mais parte dessa rotina suicida. Eu sou guerreira de fé, renascida das cinzas. Tô firme na rocha, guerreiro, prisioneiro, nunca mais vou ser quem faz. Destino. Sofrimento, desespero e dor deixar pra trás. Não quero mais pro meu destino. O seu destino, o seu destino, o seu destino. Mais lágrimas não.